estava falando. É o Guilherme, vamos dar sequência aqui na nossa programação de 2025, a primeira semana aí do ano, né, que a gente está atuando, e vamos dar sequência aí, falar das lutas, e uma luta que está acontecendo desde o ano passado, da qual eu particularmente estou acompanhando e sempre quis dar voz para essa questão, é a luta contra a construção do túnel em Sena Madureira, na cidade de São Paulo. E para falar desse tema, eu chamei a Elisa Rocha, né, para conversar, debater sobre essa questão. Mas antes disso, Elisa, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, Guilherme. Primeiro, obrigada aí pelo convite para estar aqui conversando sobre esse tema importante aqui para a cidade de São Paulo. E eu, então, como você disse, sou Elisa Rocha, sou biurbanista, mestre em gestão urbana e me dedico há bastante tempo a me envolver com as pautas de meio ambiente na cidade de São Paulo, participando de conselhos, principalmente, e nesses conselhos, dialogando, né, sempre com o poder público, acompanhando a implantação, o aprimoramento, a criação de políticas públicas e buscando aprimorar, né, sempre que possível, e convidando as pessoas a se envolverem, se interessarem, fazerem parte da solução cada vez mais de todas as pautas que têm a ver com o território onde elas moram e que dão sustentação à vida. Então, basicamente, é por aí que eu sigo atuando. E, Elisa, então vamos aí para a primeira pergunta. Por que ser contra a construção de um túnel em Sena Madureira? Bom, Guilherme, tem várias razões e vou começar, assim, acho que trazendo a importância de um bom planejamento, né? Da relação com a situação que a gente passa em todo o planeta hoje, de mudanças climáticas, e os planos que nós já temos diversos, né, que dizem de maneira compatível com toda essa situação, que a gente deve cada vez mais investir nas nossas políticas públicas em mobilidade ativa, em modos transporte coletivo, reduzir o investimento no transporte individual, reduzir, né, a emissão de gases de efeito estufa, que a gente deve proteger e ampliar as áreas verdes existentes na cidade, que a gente deve proteger os recursos hídricos, que a gente tem áreas de preservação permanente na nossa legislação federal que atuam com essa finalidade. Então, temos uma série de orientações técnicas e do planejamento, né, e políticas, portanto, também, para que a gente se direcione para outro lugar, que não é incentivar o transporte individual motorizado, interferindo num curso d'água, interferindo numa área de preservação permanente, sem diálogo, impactando fortemente uma não duas comunidades que estão ali naquele território já há muito tempo, esperando por uma assistência, né, do poder público diante da situação deles, e surpreendidos por uma obra que começa sem diálogo, né? Então, como eu disse, a gente sempre preza pelo bom diálogo, pelo bom planejamento. E são duas questões que a gente não enxerga nesse processo da maneira como deve ser. Certo. E, Elisa, né, em meio a essa questão, né, da construção do túnel, né, dessa questão que você falou muito bem, de priorizar o transporte individual, né, A gente recebeu uma notícia, pelo menos o pessoal daí da cidade, né, da capital de São Paulo, né, do aumento do transporte público, né? Como que você vê esse ponto, né? Você prioriza o transporte individual, mas ao mesmo tempo você aumenta o preço da passagem do transporte público? É mais uma tomada de decisão que carece de um diálogo e de uma transparência e de uma pactuação com a sociedade para ser tomada, né? Então, temos aí uma mobilização programada para essa semana, justamente para acender essa questão. Isso aconteceu no final do ano passado, né? Pegando, enfim, as pessoas, vamos dizer, numa época delicada do ano, sem esse adequado debate, e para que a gente possa incentivar cada vez mais o transporte público, a gente tem que ter tarifas que estejam condizentes. Então, acho que esse debate que vai ser reacendido agora é super importante para que a gente possa impulsionar realmente o transporte coletivo, e a tarifa influencia diretamente nesse impulso. É certo. Você falou aí no começo da sua primeira fala da questão do diálogo, né? Que não houve um diálogo com a comunidade em relação à construção do túnel, né? Eu gostaria que você entrasse um pouco mais nessa questão e falasse como que, né, resolveram construir um túnel num lugar. Foi uma decisão arbitrária, né, por parte aí do poder público, da prefeitura? Bom, essa história ela é bastante antiga, ela remonta lá no início dos anos 2000, e o que a gente sabe, né, é que é um projeto de construção de um túnel que parte da iniciativa privada. É um projeto doado à municipalidade, que não nasce de uma demanda tecnicamente organizada, né, na qual você identifica um problema e aí você vai lá propor uma solução. Então, o projeto desse túnel, até onde conhecemos, ele foi doado, então, pela iniciativa privada ao poder público, há muitos anos atrás. E ele não foi levado adiante naquela época por uma série de razões, desde feiras, políticas, ambientais. Ele teve um início de um estudo lá no passado com um EIA-RIMA, né, um estudo de impacto ambiental, mas que já foi elaborado há muitos anos, com uma defasagem, então, entre aquela época e a realidade da cidade atualmente, em termos de todo o planejamento urbano, em termos da realidade até dos efeitos das mudanças climáticas, e, de repente, ele é retomado. E ele é retomado nas mesmas bases do qual ele foi concebido há muitos anos atrás. Então, no mínimo, né, o que a gente esperaria era que a gente realmente revisitasse a necessidade, no contexto atual, da implantação desse tipo de obra. Será que ela é realmente, né, a mais adequada para resolver o problema que a gente tem hoje? A gente tem uma série de perguntas que elas permanecem assim sem resposta. E aí é um projeto que foi retomado sem as verificações diante do planejamento atual da cidade, qual que é a pertinência, e sem diálogo, né, não só com as comunidades ali da Souza Ramos, da Luiz Alves, mas toda a comunidade da Vila Mariana e da cidade de São Paulo. Quando a gente está emitindo gases de efeito estufa, o efeito não é somente local, né? O efeito é global. Quando a gente está, então, cortando árvores do importante corredor verde da cidade de São Paulo, que é na Sena Madureira, conectando o Parque do Ibirapuera ao Parque da Aclimação, a gente não está impactando somente a comunidade da Vila Mariana, isso também tem um impacto com efeitos ampliados, regionais, municipais. Então, esse é um debate para acontecer de maneira ampliada com toda a cidade. E pelos instrumentos de licenciamento que foram indicados para serem realizados, que foi um estudo de viabilidade ambiental, um EVA, não é obrigatória a realização de audiência pública, por exemplo, né, que é um item, vamos dizer, obrigatório, mas não só por ele ser obrigatório, o diálogo com todas as partes interessadas, nos demais conselhos, todas as outras instâncias, isso também não aconteceu. A população toda foi surpreendida com o canteiro de obras sendo implantado, os tapumes fechando a canteiro central da Sena Madureira e as máquinas perturbando a vida de madrugada, de manhã, de noite dos moradores ali da Souza Ramos e da Luiz Alves. Então, é um processo feito totalmente do avesso, com pouca transparência. Então, toda essa falta, né, de diálogo leva a essa situação que a gente está hoje, todo mundo na defensiva, poder público na defensiva, sociedade na defensiva, ao invés da gente estar tendo um diálogo adequado, buscando realmente qual é a melhor solução e a principal pergunta, qual é o problema? Certo. Ô, Elisa, uma coisa que eu percebi na foto, na foto aí que vocês postaram, né, do antes e o depois, né? O antes era uma região que tinha bastante árvore, né? E o depois era desmatou para poder fazer a tal da obra. A pergunta que eu faço é você desmatou essa região, mas para onde vai ser plantada essas árvores? Porque até onde eu entendo, a partir do momento que você tira uma árvore, você tem que replantar em um outro lugar, né? Então, aí fica a pergunta. De acordo com o que a municipalidade previu, dentro das regras que a própria municipalidade tem hoje, e eu faço um parênteses, que o fato de ter uma regra não significa que ela é a melhor ou a mais adequada, mas dentro, então, da regra vigente, à época do licenciamento, que foi a portaria 130 da Secretaria do Verde do Meio Ambiente, de 2013, foi prevista uma reposição que basicamente leva em consideração a compensação na proporção de um para um. Um indivíduo arbóreo suprimido tem um indivíduo plantado de forma compensatória, com o acréscimo de alguns fatores multiplicadores, que ali no caso foi pelo fato de ter uma vegetação significativa e de ter uma vegetação numa região de alta declividade, mas que são fatores que proporcionaram um acréscimo muito pequeno em relação ao número de indivíduos arbóreos. E essa legislação, ela tem essa premissa, que a gente compensa o corte de uma árvore adulta, que tem uma copa com um volume, né, verde, um volume arbóreo de uma determinada proporção, por uma muda de uma árvore que no futuro, né, quiçá 15, 20, 30 anos, ela possa vir a ter a mesma proporção, mas quando ela é plantada, ela é pequenininha, né? Tem uma copa que proporciona uma função ambiental muitíssimo aquém daquela que foi suprimida. Então, opa, acho que tem uma travada aqui na... É uma competição. O plantio deu uma parada aqui para mim, não sei se parou para você também, mas enfim, foi previsto o plantio desse número de árvores na área verde da Rua Maurício Clabin. Ou seja, na Rua Sena Madureira, onde teve a supressão, e estava tendo, né, porque ela não foi concluída, graças a Deus, onde estava tendo a supressão dos indivíduos arbóreos de grande porte, ali não haveria reposição de nenhum indivíduo arbóreo. Então, de fato, a gente teria uma perda do corredor verde da Rua Sena Madureira. É a previsão de conexão, né, do Parque Ibirapuera com o Parque da Aclimação, previsto no Plano Pavel, previsto nesse nosso sistema de áreas verdes, áreas protegidas, espaços livres da cidade, ele ficaria comprometido para todo sempre. Assim, não tinha nenhuma medida prevista em todo o processo do licenciamento para, vamos dizer, remediar o corte dessas árvores neste local. Certo. E houve tentativas de diálogo com o movimento que se criou, né, com a prefeitura, né, do Ricardo Nunes? Sim, todo esse movimento começou por conta do pedido realizado pelo Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, que é o CADES, da subprefeitura Vila Mariana, e do Conselho Participativo Municipal da subprefeitura Vila Mariana, o CPM, que ambos solicitaram uma reunião para promover o diálogo com a Secretaria Municipal de Transportes, responsável pela obra. E diante de tudo que já tinha se instalado no território, né, como eu disse, o canteiro de obras, os tapumes fechando os canteiros centrais, a movimentação de máquinas, isso já tinha levantado, despertou, né, a preocupação de muitas pessoas no território. Então, no dia que essa reunião foi agendada, compareceu à sede da subprefeitura quase, vamos dizer, 200 pessoas para um auditório que comportava, no máximo, ali 60, 70 pessoas. E a reunião, por essa razão, não pôde acontecer. Tinha muito mais pessoas precisando, né, de esclarecimentos, querendo esse diálogo do que o lugar comportava. E ela foi remarcada naquele dia para acontecer num espaço maior, dali a 2 dias, e a gente estava em período eleitoral. E por uma série de razões, então, essa conversa nunca aconteceu. Aí aconteceram as eleições, aí depois, enfim, nos convites, né, que foram realizados para as secretarias, tivemos reuniões na Alesp, reuniões na Câmara dos Vereadores. Todas as vezes que nós convidamos os representantes das secretarias, eles não compareceram. Foi possível ter breves conversas, muito na defensiva, na reunião de 2 conselhos, no Conselho de Trânsito e um outro no Conselho Municipal de Política Urbana. Mas foram praticamente assim, apresentações com algumas perguntas da sociedade civil que não foram adequadamente respondidas. E, como eu disse, já estava num clima totalmente de defensiva, sem possibilidade de um diálogo adequado. Então, a gente ainda está esperando que essa conversa, né, realmente aconteça de uma maneira propositiva. A gente já tem hoje algumas liminares que barraram essa obra, né? Então, o caminho foi o caminho judicial. Um diálogo por meio de documentos jurídicos, né, que não alcança a maior parte da população, são documentos, assim, não digo de acesso restrito, mas com uma linguagem, com uma colocação que não é adequada para o grande público. Então, de fato, essa conversa que a gente tanto queria, que foi o que iniciou todo esse movimento, ela ainda não aconteceu à altura. Às vezes a gente recebe, vamos dizer assim, mensagens via entrevista da televisão, né? E eu acho que não é por aí que a gente vai conseguir resolver essa questão toda que se formou em torno dessa intenção de obra, que ela diz respeito a uma visão de mundo, né? Que mundo é esse que a gente quer incentivar agindo dessa forma? Será que a gente está buscando por justiça social, justiça climática, uma atuação ética, por uma visão de longo prazo, por uma decisão que sustenta a vida, né? Como que a gente sustenta a vida no ambiente da cidade? Então, são essas várias questões que a gente precisa ampliar o diálogo, e estamos muito na expectativa que isso possa acontecer. Elisa, uma coisa que chama atenção, e por isso, né, que eu busquei tá por trás, né, por dentro aí da luta e aí que vocês estão travando, é que eu sou de São José dos Campos e São José passa por um problema, não é que estão querendo construir um túnel aqui na cidade, mas passa por um problema sério, que é o corte desenfreado de árvores, né? E aí eu queria saber aí de você se esse é um problema somente de São Paulo e São José dos Campos ou pelo visto parece que é um problema mais nacional, mais global, que nós estamos enfrentando. Sim, é uma questão dos nossos tempos, né? Como enxergar que realmente o ser árvore tem essa relação intrínseca com a saúde do ecossistema e com a nossa saúde. Lembrando que nós também somos natureza, também somos seres como os outros seres, e que vivemos, né, nesse sistema de cooperação, para mim, dentro de uma visão biocêntrica, que tem a vida no centro. Diferente de outras visões que têm outras coisas no centro. Por exemplo, o dinheiro, né? Então, a nossa legislação, ela tem avançado, vamos dizer, a curtos passos nessa direção, buscando proteger os ecossistemas e determinar compensações ambientais mais severas, mas a gente ainda está muito aquém do necessário, né? Principalmente porque a gente tem um saldo negativo imenso. Então, a gente precisa restaurar, a gente precisa de uma visão regenerativa diante dessa questão. E a gente ainda não chegou nesse lugar. Ainda é permitido, né, o corte de árvores mediante compensações que, como eu disse, deixam muito a desejar. E, enquanto sociedade, a gente precisa cada vez mais a clareza da importância da manutenção desse ecossistema nas cidades, que diz respeito não só à arborização, mas à questão da água na paisagem, né? A água é fundamental para a vida, só que cada vez a gente está tendo que buscar ela mais longe dos nossos ambientes por conta das ações que a gente tem feito, eliminando a água da paisagem. E isso provoca impactos. A gente busca longe, e nesse lugar longe que a gente está buscando, e nesse caminho todo até chegar aqui, a gente está cada vez mais causando mais impactos, né? Então, como que a gente pensa em manter a cobertura vegetal e manter a água na paisagem? São dois temas aí super importantes para a pauta de hoje, assim como, enfim, questão do alimento também, que vende super longe. Todos os impactos aí associados a uma cidade que cada vez mais precisa impactar mais longe ainda, né? Vamos dizer assim, para receber todos os insumos que são necessários à vida de tantas pessoas que estão nesses aglomerados urbanos. A gente está aí numa marca de quase 90% de toda a população brasileira vivendo em cidades. Como que a gente sustenta essa situação? Então, sim, só voltando para concluir, a questão do corte, né, de árvores tem um efeito aí ampliado, não só em São Paulo ou em São José dos Campos, e é uma pauta que a gente precisa avançar cada vez mais. Opa, tá se ligado aqui, voltei. E Elisa, fala um pouco mais, né, do redor, né, da cena Madureira, né, com essa comunidade, quem compõe ela? A região ali da Souza Ramos foi habitada, se não me engano, na década de 60, 70, por pessoas que trabalham na região, que têm atualmente suas vidas estruturadas com os serviços daquela região, né? Então, todo o serviço de atendimento médico, hospitalar, educacional, acesso à cultura, lazer, enfim, tem suas vidas estabelecidas como de qualquer outras pessoas que não moram em comunidades numa região da cidade, tem uma relação afetiva com o território, uma história ligada àquele lugar, né? E, assim como outras pessoas, também gostariam de permanecer nesse território e têm o direito de permanecer neste território, sendo assistidas pelas políticas, como elas foram desenhadas, né? Em termos de... 6, ela é uma zona especial de interesse social que tem toda uma regra para que ela seja assistida pelo Estado, e as pessoas buscam que realmente isto aconteça, né? Que elas tenham seus direitos garantidos, não tenham prejuízos nas suas rotinas, nas suas dinâmicas familiares, de trabalho, de estudo, nos seus laços afetivos com a vizinhança, e esperam permanecer. São duas comunidades, e eu sei que tem uma que tem mais essa visão de permanência, e outra que espera receber, enfim, uma indenização e que possa escolher onde habitar no futuro. Mas para que a gente chegue numa solução que atenda os interesses de todos, acho que o diálogo é o caminho mais assertivo nessa direção. E a gente precisa se abrir, então, a gente, digo, enquanto sociedade, né? Entendo que as pessoas estão buscando esse diálogo e a gente espera essa abertura no poder público. E, Elisa, como que fica a questão da saúde das pessoas do local, né? Porque você vai, primeiro você enfrenta a construção de um túnel, né? Poeira, barulho e tudo mais. Depois você aumenta o fluxo de carro, né? Que é mais poluição. Como que fica a saúde dessas pessoas que ficam ao redor? O poder público, a prefeitura, debateu sobre isso em algum momento? Não, debate, acho que de todas as frentes, né? Seja a econômica, a política, a ambiental, a de saúde, ela está carecendo de um aprofundamento nessa conversa. Mas sim, a gente tem diversos impactos na saúde das pessoas. Desde... relacionados ao, vamos dizer, o estresse, né? Perturbações que elas estão passando agora, nessa fase toda de incertezas, as perturbações por conta do que é inerente à obra, ruído, poeira, material particulado, e estão correndo risco de terem essas rotinas, né? De saúde, principalmente as que estão... sujeitas a essa remoção de se distanciarem dos pontos onde elas estão acostumadas a se tratar. E a gente tem que pensar principalmente nas pessoas mais vulneráveis, né? As crianças, os idosos, os enfermos, e uma assistência social que busque identificar todas essas sensibilidades, né? E que ofereça suporte adequado em cada uma dessas situações, isso a gente ainda não viu acontecer. Então, também estamos lutando, né, para que isso aconteça. E eu diria, assim, quase que tem uma questão ligada, que foi tudo desencadeado, né, pelo início dessas obras. Mas é importante lembrar que todas essas demandas, elas já estavam presentes, independentemente da construção do complexo viário Sena Madureira. Então, tem esse ponto, né, porque agora vai se olhar para essas situações, dessas sensibilidades e dessas vulnerabilidades diante da construção dessa obra. Isso tudo já era uma demanda, isso já tinha que ser observado pelas políticas públicas, essas pessoas já tinham que ser assistidas, a preocupação com a qualidade da saúde de todos os habitantes já deveria ser, já deveria estar na pauta, né? Então, a gente não pode justificar o atendimento agora por conta da construção de uma obra viária. É uma lógica muito louca, para não ter outra palavra para usar. Elisa, você falou, né, no começo da entrevista, né, que a cidade é moldada para pensar o transporte individual. Agora, falar um pouco mais de mobilidade, né? Esse tipo de obra que vira e mexe acontece em todas as cidades que a gente conhece, adianta alguma coisa, melhora no trânsito da cidade, na mobilidade da cidade, ou não melhora nada, né? Porque, né, eu conheço São Paulo, né, parece que vira e mexe, você faz obra e o trânsito lá não muda, né? Olha, não dá para generalizar. Acho que tem, às vezes, ajustes geométricos, pequenas intervenções, ou até, enfim, pode haver a construção, sim, de alguma via de importância que conecta. Enfim, cada situação é uma situação. Eu acho que generalizar, a gente não pode dizer que é tudo negativo, nem que é tudo positivo. Precisa se observar as particularidades. Pode ser, sim, que uma proposta venha a ser muito benéfica. E, do outro lado, o inverso. Então, é importante observar cada contexto e ter esse embasamento, né, muito bem fundamentado, pactuado e dialogado. Se todo mundo estiver enxergando um benefício numa determinada intervenção, perfeito, faça-se, né? Agora, se não estamos enxergando o benefício, aí é outra história. Então, e depende de qual visão, vamos dizer, maior que essa intervenção está servindo, né? Ela serve ao transporte cicloviário, ela serve à mobilidade ativa, ela serve ao transporte coletivo de alta capacidade, ela serve ao transporte individual, enfim. São muitas variáveis e a gente precisa, em cada situação, analisar. Estamos impactando, né, uma vegetação significativa? Não estamos impactando? Tem populações afetadas? Não tem. Então, acho que eu centro muito nessa visão do design regenerativo, né, que você precisa entender quais são as potencialidades daquele lugar, as características daquele lugar, o contexto daquele lugar, para você poder tomar a melhor decisão. Então, eu não generalizaria, mas traria muito essa importância de se observar as particularidades. E de maneira, assim, mais ampliada, sempre que a gente investe nos transportes não motorizados, a gente está colaborando com a redução da emissão dos gases de efeito estufa, né? A gente está, se estamos investindo em transporte coletivo, a gente também está atendendo aos interesses sociais de maneira mais ampliada. Então, tem grandes panos de fundo por trás que a gente precisa observar, mas cada situação é uma situação. E para a gente ir para a parte final daqui da nossa entrevista, o Elisa, quem que está apoiando a luta de vocês e também quais são os próximos passos aí que vocês pretendem dar né, nessa luta aí que vocês estão travando? É manifestação? Vai ter alguma audiência? Olha, a gente teve, assim, feito muito importante da colaboração, da cooperação de pessoas de diversos setores no território, lojistas, comerciantes, estudantes, aposentados, funcionários públicos, os moradores das casas, dos prédios. Opa. Prédios da comunidade, o movimento é formado, voltou, acho. O movimento é formado, né, de uma maneira bem horizontal e por uma diversidade de pessoas, de diversas idades, todas as situações sociais e econômicas que a gente pode imaginar. Tem o apoio de diversas universidades locais, apoio da Associação de moradores da Vila Mariana, apoio de ONGs locais. Não queria, assim, citar e deixar de citar o nome de outras, que é uma lista grande, né, de entidades que apoiam, assim como dentro da própria Assembleia Legislativa, vários partidos apoiando, assim como na Câmara de Vereadores, né, uma série de apoios aí, de mandatos que foram eleitos agora, nessa última eleição, outros que já estavam. Então, tem um grande apoio de muitas pessoas, tem um abaixo assinado, eu não vou lembrar o número exato agora aqui de assinaturas, mas, enfim, pode depois colocar aí nas informações que vai ficar no canal do YouTube, mas era da casa de mais de 10 mil assinaturas, enfim, não vou lembrar o número agora, mas tem um apoio enorme, então, bastante amplo, horizontal do movimento, e para esse ano agora, a gente, acho que não tem nenhum ato estruturado, estamos retomando o ano a partir de hoje, praticamente, né, e essas conversas vão acontecer ainda dentro do grupo. A gente está ainda num período de recesso do Poder Judiciário, então também tem um diálogo relacionado às liminares que estão em vigor e todos os documentos que estão sendo incluídos, né, em cada um desses processos. E até o final de janeiro a gente deve ter mais clareza sobre os rumos do que vai acontecer. A gente teve já indicações do prefeito que é prioridade retomar essa obra, e a gente espera esse diálogo. Como faremos isso diante de todo o cenário que está posto, né? Inclusive judicialmente. Então, acho que a gente fica aí com o compromisso de divulgar nos canais oficiais do movimento. Tem um Instagram, tem um Linktree, que eu até te passei aí os endereços para você poder compartilhar aqui com todo mundo que estiver assistindo seu podcast hoje, e se manter ali atualizado com o que vai ser planejado para esse ano de 2025. Beleza, maravilha, Elisa. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista, né, do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a sua participação, dizer que o Mesa de Debates apoia e vamos estar acompanhando, né, sistematicamente a luta aí de vocês, procurando dar voz, dar espaço aí, né, para as pessoas que queiram lutar, que estão lutando aí contra a construção do túnel e também de outras lutas que acontecem em São Paulo, mas do Brasil inteiro. E passo a palavra aí para você fazer suas considerações finais, Elisa. Bom, acho que as minhas considerações é para deixar muito vivo um convite para que todo cidadão se envolva nas questões do seu território, do seu bairro, da sua vizinhança, da cidade onde você mora, que você busque o conselho local, que busque as instituições, todos os espaços de debate, que cada vez mais as pessoas possam fazer parte da solução da agenda pública. A gente precisa realmente praticar, né, esse Estado democrático que permite o envolvimento, a participação direta de todos os cidadãos. Então, a gente convoca para que isso realmente aconteça, que a gente lute por esse diálogo, lute por construir as políticas juntos, que possa estar sempre atendendo às necessidades, né, do maior número de pessoas, para o bem do maior número de seres e de pessoas, inclusive. Lembrando que a gente precisa dessa convergência entre o social e o ecológico, né? A gente chama de convergência socioecológica aí, das questões, lembrando que nós somos natureza, e que dependemos dela e podemos servir para ter uma vida mais saudável, resiliente, sustentável, de forma regenerativa. Isso está nas nossas mãos, então, que possamos realmente exercer a nossa cidadania ativa, plena. Esse é o convite, agradeço aí pela escuta. Maravilha, então, Elisa, então, mais uma vez aqui agradecendo a você, também agradecendo a quem nos acompanhou até aqui. Lembrando sempre, não se esqueça de se inscrever no canal podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Além do YouTube, nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, o Pix do Mesa de Debates, 385-007-028-001 CPF. Então, um forte abraço, programação se encerra por aqui, mas está aberto aí o ano de 2025 do Mesa de Debates. Então, fui. Obrigada, tchau.